meu pastor e nada me faltará. Dê minha droga, meu Deus, para que hoje eu possa usar. Não deixe que falte por dia em minha cabeça uma viagem. Às vezes eu vejo irmãos, não sei se é de rocha ou uma miragem. Aprendi na rua o que não devia e não consigo parar. O Senhor inventou a noite, não sabe como controlar. Deu poder ao homem para que ele inventasse a droga. Vende até pra crianças, puta que pariu, é foda. Necessito, por isso suplico, não me deixe faltar. Cocaína, uma bailarina, seus pés pesados em minha cabeça. Não deixe que eu me esqueça de depois te pagar. Me apoia, então não me pore para que eu saia dessa, esqueça. Você não ajuda os que falam seu santo nome em vão. Muitas vezes não consegui ter meu santo sangue ao cão. Hoje envergonhado peço volta, sou um idiota. Quantas vezes mulheres já tive por dinheiro xoxota. Me arrependo, não pensava que seria assim. Não, foda-se a vida, perdi a minha, por isso estou aqui. Servindo a outro mestre, dei gelo na erva. Como é triste aqui nas trevas. Dei minha droga, meu Deus. E nada me faltará. Não deixe que venda mais droga, meu Deus, aos irmãos, pra que não ficar. A viagem que eu falo agora é uma desordem, só leva pilhagem. Se não acreditam em mim, olha a desgraça como podem. Se tudo fosse como eu queria, eu não teria descido. Aqui embaixo é muito triste pra quem ficou esquecido. Guardião da escuridão te espera no portão do inferno. Diz que é seu amigo, vestido um escuro terno. Necessito esclarecer pra que fique bem claro em sua ideia. Matei, roubei, explorei muitas crianças, muitas velhas. Pois a morte pra mim era uma alegria, eu pensava assim. Que ela abraçava todo mundo menos a mim. Vacilei, por isso dancei, hoje meu mestre me cobra demais. Quando me dava forças pra me drogar cada vez mais. Hoje eu preciso de um apoio, todos me viram as costas. Aqui no inferno você nunca passa de um bosta. Dê minha droga, meu Deus. Oh, oh. Yeah. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque me deixou cair na cilada, ha, deixa pra lá. Aqui tem tudo que eu queria, sexo e violência. Encontrei com alguns traficantes que entraram em falência. Tá escrito nos 10 mandamentos, não matarás, não furtarás. Rasgaram a página, fizeram de leda pra fumar. Embora eles tenham acabado com muitas pessoas sem licença. Agora aqui no inferno pro demônio pedem benção. Cavaram suas covas de novo animais. Sem noção do que fizeram, se tornaram iguais aos que eles desprezavam, passavam a boa. Cocaína em pano sujo não coa. A vida era muito boa, eu vacilei, não a tenho mais. Sacanagem aqui no inferno, DJ se chama Satanás. Cada disco que rola é uma vida que ele manobra. Quando não quer mais, ele quebra quanto dobra. Como eu queria estar por aí curtindo Racionais. Em casa rolando um som, fumando bagulho era demais. Que saudade eu tenho da minha quebrada, dos meus amigos do bar. O traçado rolava na alta e a gente saía pra rifar. Mete os ferros nas ideias, puxa o gancho, pisa a peita. Tô trepado, entro na minha frente e não se meta. Muito safado, já deitei nos homens, nunca encostei. Mas se for preciso, pei. Nessa que eu fui, drogado até a alma. Botei muita fé em mim e perdi a calma. Na hora dos ganhos, os homens pintaram uma escopeta. Desse dia pra cá, deixei de curtir na sexta. Na hora dos ganhos, o homem pintaram uma escopeta. Desse dia pra cá, deixei de curtir na sexta. Dê minha droga, meu Deus.